Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E hoje, uma vez mais, uma estreia. E dito que vamos falar com Mira, um lobo, de algum modo, julgo que é também aqui uma estreia ter uma banda com um nome que vai buscar algo em castelhano. A verdade é que o álbum chama-se Art Beat Slow e a verdade é que, na realidade, é um português que está por trás deste coletivo, digamos assim, Luís de Sousa, ex-membro dos Mau, não sei se podemos dizer como ex-membro, esta banda ainda poderá ainda reativar, mas efetivamente o Luís de Sousa tem a disponibilidade para falar aqui na Boa Nova, neste que é um disco de estreia. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Luís. Olá, boa tarde. E eu digo, obrigado. De facto, que este é um disco como, enfim, deixa de ser um coletivo para ser um disco muito feito em casa. E eu que já lemos vítima das circunstâncias, de que teve alguma disponibilidade por via no sessão de desemprego, que nunca é nem interessante, nem premeditada, se desemprego que de algum modo, quando está confinado a sua casa, entendeu que devia criar algo na sua verdade, lhe surge como intuitivo. Pois bem, descreva-nos de facto essa indicação e esse processo, como é que se iniciou. Sim, eu a dada altura, pronto, no pico da crise económica em Portugal, fui despedido do local onde eu trabalhava e vi-me obrigado a estar em casa, não? Desempregado. E basicamente, em vez de me enfiar por baixo dos lençóis, não é, à espera que a tempestade passasse e que novas oportunidades aparecessem, preferi dedicar-me a full-time, neste caso, não é? Pela primeira vez poder-me dedicar a full-time à música e começar a criar canções. Durante esse período, não só compus grande parte do último disco dos Mau, que saiu em 2015, como também alguns temas que não se enquadravam dentro desse álbum que estávamos a fazer, mas que eu gostava dos temas e que fui guardando na gaveta, até que chegou um ponto em que já eram tantos temas na gaveta que achei que era pertinente fazer-se alguma coisa quanto a eles, e uma vez que tinham sido todos feitos por mim e a solo, faria sentido fazer um projeto a solo, neste caso Mirão um Lobo, e foi assim que surgiu. I'll win. pergunta que se impõe: porquê mira um lobo? Não há uma eu adorava ter uma resposta super lógica, não é? E arrojada sobre o nome, mas não há. Eu gosto da língua castelhana desde os meus 6 anos, que vou todos os anos para o nosso país irmão. Mas quer dizer, não há uma lógica. Foi um nome que me apareceu, achei piada ao nome, achei que o simbolismo do nome tinha graça no sentido de apontarmos o dedo aos nossos medos, quando na realidade o medo está dentro de nós, não é? É o que nós fazemos dele. Nós é que criamos os perigos, ao fim e ao cabo. O lobo tem mais medo de nós do que nós dele, e achei que era engraçado esse apontar do dedo, não é? E achei que, de certa forma, tinha a ver com aquilo que eu estava a viver, porque eu fui afetado por algo que me era externo, que eu não podia controlar, porque nesta situação em concreto não foi por incompetência, foi mesmo por razões económicas. Um layoff. Exato, mas de certa forma eu podia resolver muitas coisas por mim, e que não estaria, onde não estaria refém dos outros, e parte dessas coisas era criar, e daí eu ter criado música, e que neste momento está a materializar. Portanto, acabou por não ser tempo perdido, ou não foi tempo que eu passei só à espera que o tempo passasse até ter uma nova oportunidade de emprego. Não, eu aproveitei esse período para produzir algo, para criar algo que neste momento se materializou num disco que está a ser vendida em todo o mundo. Portanto, é um objetivo alcançado. Pois bem, a verdade é que os seus seguidores, e podemos aferir isso muito pelas respostas que vai ter nas redes sociais, no Facebook, parece que, de facto, Mira um Lobo captou a atenção das pessoas, e não raras vezes as pessoas aproveitam a ligação ao lobo, etc., para, de alguma forma, ter conversa consigo. Quando pensou que, de facto, escolher este nome, percebeu, ou melhor, intuiu que ele ia ser motivo de muita conversa? Não foi premeditado. Já com o nome da minha anterior banda, Mão, já era fácil os trocadilhos, já eram fáceis os trocadilhos e brincar-se com o nome, mas também na altura também não foi pensado, não foi com esse intuito. E agora foi exatamente a mesma coisa, mas é engraçado ver estas pequenas reações. Eu, por exemplo, ontem soube que um dos meus temas tinha passado na maior estação espanhola, na Rádio 3 da TVE, né? Da Rádio Televisão Espanhola. E eles, eu ouvi a emissão e eles brincavam com isso. É Mira um Lobo, mas estranhamente não é um espanhol que canta em inglês e que é português. Então foi logo motivo de introdução, de certa forma, ao tema. Mas pronto, mas isso é engraçado, mas é um pormenor, é um pormenor. Bem, mas assim, temos que ser sinceros. O facto de passar numa rádio espanhola não é para si, como é que quer dizer, um grande espanto, porque antes disso já passou no BBC. Enfim, há um leque grande de divulgadores deste álbum. No momento em que estava a pensar, ou pensou que seria necessário editar, ficar registado, sem ser só no éter, no caso até registado em vinil, e já iremos falar sobre isso. Exato. Percebeu que tão rapidamente iria ter a atenção dos mídias internacionais, que não só os mídias portugueses. Eu acho que qualquer criador, não é? Qualquer pessoa que faça música ou qualquer outro tipo de arte, nós temos sempre esperança que as coisas resultem, não é? E que cheguem às outras pessoas, mas eu pessoalmente sou sempre um bocado pessimista, acho sempre que dificilmente vai acontecer. Mas na última fase dos Mau, mais lá fora, nós já tínhamos tido alguma atenção por parte da blogosfera internacional, o que de certa forma acaba por apresentar o nosso trabalho a pessoas que trabalham em comunicação nos outros países. Ou seja, eu já tinha uma porta de entrada semi-aberta, porque ao apresentar Mira um Lobo, já me apresentava como o elemento dos Mau, e era mais fácil para essas pessoas ouvirem este meu novo trabalho. Portanto, quando eu apresentei a primeira versão demo da Serotonin, que foi o primeiro single, já tinha sentido essa receptividade. Já vários blogs falaram sobre isso, já tinha passado em algumas rádios e sentia que as coisas de certa forma estavam a funcionar. Ao fazer os outros temas e ao começar a mostrar algumas editoras os temas, algumas editoras lá fora, também mostrei algumas portuguesas que não, surpreendentemente, não quiseram agarrar no projeto, o que já começa a ser habitual, porque o que eu até percebo, porque o nosso mercado é muito pequeno, não é? O tipo de música que eu faço é de nicho, e se um nicho a nível mundial é pequeno, num país pequeno como o nosso então, é quase inexistente. Eu percebo reticência por parte dessas editoras em não querer apostar em música deste género. Mas pronto, eu ao estar a mostrar estes temas às editoras estrangeiras, percebi que realmente tinha ali qualquer coisa importante. Eu já sentia que tinha, mas foi mais um confirmar dessas minhas certezas, vá. E tive propostas de editoras da Dinamarca, da Bélgica, uma francesa e esta editora alemã. E eu acho que aí é o sentido que há alguém que é dono de um negócio e que quer apostar no seu trabalho, não é? Isso, de certa forma, já indicia que realmente há aqui potencial para podermos chegar mais longe e para podermos chegar lá fora. E então, a partir daí, comecei a acreditar com mais força de que era possível realmente chegar lá fora e conseguir, de certa forma, exportar a minha música lá para fora. Holding on, E é por via da Tapete Records, da editora Alma, que há pouco falou, que o disco veio a surgir. E desde logo em vinil. Essa também foi uma intenção sua, logo à partida? Eu quando recebi a proposta das editoras, algumas apresentavam propostas só em digital, outras apresentavam propostas em CD, e a Tapete foi a única que me apresentou um plano de distribuição que incluía vinil, CD e digital. E isso, obviamente, para já surpreendeu-me, porque eu, nos 10 anos que tive de mal, em que chegámos a editar duas vezes por majors em Portugal, nunca houve oportunidade, nem sequer se questionava a hipótese de editar em vinil. Portanto, isso obviamente foi uma surpresa. E deixou-me muito agradado, porque eu acho que qualquer pessoa que gosta de música, à partida gostará de ter uma edição em vinil, gosta do som do vinil, sabe o quão especial é o som em vinil, e ter o nosso trabalho impresso nesse registro é espetacular. E foi um dos pontos, não foi o único e não foi obviamente o mais importante, mas foi um dos pormenores que também me fez decidir pela Tapete Records a oportunidade de poder editar também em vinil. Consciente até do trabalho que teve prévio com o Mau, e depois aqui fazer uma pergunta. Na sua opinião, quem vai à procura de edição de vinil, quem vai à procura de edição de CD e quem ficará só pelo éter, digamos assim? É difícil dizer. Eu acho que os compradores de vinil e de CD não andarão muito distantes um do outro, porque são, à partida, músicos que gostam muito de música e colecionam música, como é o meu caso, por exemplo. Eu gosto de comprar CDs, eu gosto do registro físico. Até aqui não comprava vinis porque não tinha um leitor de um giradiscos, mas neste momento já o comprei e já estou a começar a comprar vinil. Sim, mas não fosse para ouvir o seu. Isso também. Não, mas por acaso já tinha comprado antes de surgir sequer a oportunidade. Perdão. Era um comprador recente, mas comprador. Sim, perdão a brincadeira, mas não podia deixar de fazer. Sim, mas tem razão, mas poderia ser, e era menino para isso. Claro. Mas por acaso não foi o caso. Mas bem em boa hora, depois serviu para o meu, que obviamente já ouvi, não é? Claro. Mas, portanto, eu acho que quem compra discos em formato físico são colecionadores, são pessoas que gostam, são melómanos à partida e gostam muito de música e gostam dessa parte de coleção. O que eu noto é que nos últimos anos, no ano passado, a nível de vendas de música, o único segmento que cresceu foi o vinil. Portanto, eu acho que há esta vontade de voltar às origens, de regressar às origens, à origem do som, não é? Acho que está cada vez a tornar-se mais popular. E está, aliás, portanto, temos de dizer que há dias, por via de entrevista com uma banda, os Mislava, dizia com piada que o único espaço, enfim, numa loja supostamente conhecida, uma rede de lojas supostamente conhecida, o único espaço para a música que cresceu era o espaço dedicado ao vinil, enquanto todo o resto encolheu, portanto, são sinais dos tempos, naturalmente. Isso é um reflexo dos números realmente das vendas do ano passado, que surpreenderam toda a gente. É realmente o único segmento da música que está a crescer. Depois o digital. O digital, eu acho que acaba por ser mais transversal, não é? E aí o digital não inclui só a venda dos próprios MP3, mas também da parte de streaming, com os Spotify, e os Kindles, etc. Que, de certa forma, vem colmatar aquela falha que havia, não é? Que era a maioria das pessoas que normalmente recorre à pirataria para ouvir música, e que assim, ali, de uma forma muito barata, muito, não é? por muito poucos euros por mês, conseguem ter acesso a todo o tipo de música sem terem de estar a ter o trabalho de andar a piratear. Portanto, eu acho que se dividem um bocadinho por aí. Eu, pessoalmente, acabo por ser consumidor de tudo isso, não é? Da parte de streaming do Spotify, por exemplo, e depois de colecionar o disco em versão física. Mas pronto, mas eu acho que já sou uma espécie em vias de extinção. Não há muita gente a seguir o que eu faço. Ainda haverá uns quantos, eu serei outro deles. Então, ou seja, na prática, há aqueles que vão à procura de conhecer e depois, então, sim, aquilo que lhes agrada vem a querer registrar, a ter o objeto, não é? É exatamente aquilo que eu faço. E eu normalmente ouço na internet, gosto de ouvir tudo e mais alguma coisa, e gosto de estar a pesquisar, etc. E SoundCloud, etc. São boas ferramentas de pesquisa. E depois, quando gosto, compro. Portanto, é assim que acontece. Eu tenho a percepção, até porque agora tenho exemplos lá em casa, né, os meninos vão crescendo, que hoje cada vez mais se ouve a música via YouTube. Vão à procura, por via da imagem, e pontualmente, e um bocado efêmero também, porque hoje ouvem uma coisa, amanhã já estão a ouvir outra, e vão esquecendo, porque também a oferta é grande. Mas a ideia com que fico é que neste projeto, Mira no Lobo, tem neste momento ainda dois telediscos, eu gosto mais do termo em português do que videoclipes, que conseguem despertar a curiosidade de qualquer pessoa. E quando isto abrir um leque muito grande, porque são dois excelentes trabalhos que efetivamente nos prendem do princípio ao fim para querer ver o vídeo. Ou seja, quase como se estivéssemos a ver uma série que nos prendesse ali ao sofá. Efetivamente, então no segundo, mais ainda que no primeiro, há interesse perceber a história até ao fim. Ora, qual é o dedo do Luís neste processo de criação e até que ponto o seu background, uma vez que trabalhou também já na indústria ligada à televisão, permite chegar efetivamente a este trabalho tão interessante que eu não consigo deixar de dar aqui a minha opinião? Eu agradeço o elogio que é dirigido aos realizadores do vídeo, que é o Paul Story e o Chris Lee, que é uma dupla de realizadores britânicos que eu conheci um bocadinho por acaso, e que fizeram um trabalho excelente nos dois vídeos. Aliás, fizeram um trabalho tão bom no primeiro que eu quis convidá-los para fazer o segundo. Eu em Mira no Lobo, aliei-me completamente das minhas funções de realizador, ou de produtor, ou de criativo dentro nessa área. E fiz de forma propositada. Porque eu queria, de certa forma, que quem realizasse interpretasse os meus temas à sua maneira. E foi isso que aconteceu com esta dupla de realizadores. Os meus temas, por norma, não são muito literais, no sentido de terem só uma interpretação. São ligeiramente abertos para que o tema não me diga só a mim, mas também a quem o ouve. Não é? Para cada pessoa que o ouve, fazer desse tema o seu próprio tema. E então tinha muito interesse em perceber como é que outros artistas, neste caso realizadores, iriam interpretar os meus temas. Daí não querer meter a mão nisto. Portanto, na parte dos vídeos. Obviamente que há um processo de discussão, não é? Da parte de brainstorm, em que eles criam um conceito e eu digo se sim ou se não, se é mais por ali, se é mais por lá, se acho que se enquadra ou não. Neste caso nem houve muito esse problema porque eles acertaram em cheio, havia apenas pequenos detalhes que eu preferi que fossem de forma diferente e só nesses detalhes é que eu realmente tive dedo, vá. Mas fora isso, não, a interpretação foi inteiramente deles. O primeiro videoclipe eles fizeram de forma inteiramente gratuita, porque eles eram amigos, nós tínhamos um amigo em comum que estava a trabalhar em Londres, numa curta-metragem onde eles eram realizadores, e que lhes apresentou esse primeiro tema, a Serotonin, ainda em formato demo, que eles adoraram ouvir, e que se ofereceram para fazer o videoclipe. Portanto, esse videoclipe caiu-me assim no colo, numa fase em que eu não tinha propriamente dinheiro para investir, e eles ofereceram-me esse videoclipe de forma gratuita. Depois, este segundo, já com o apoio da editora, eu achei que fazia todo o sentido, até quase que numa forma de recompensa, não é, pelo esforço feito no primeiro vídeo, e também por me identificar muito a nível criativo e artístico com eles, que fizessem o segundo tema da música Tramadol. Uhum. E mais uma vez o processo foi o mesmo. Eles criaram o conceito, apresentaram uma ideia e eu concordei, achei que era perfeito, funcionava bem e o resultado está à vista. Estou muito satisfeito com os dois vídeos. Boa Nova, um mundo de emoções. O que é necessário para um projeto que está a iniciar, não obstante todo o trabalho que fez com o MAU até aqui, mas o que é necessário hoje em dia para que as coisas cheguem ao público? Depois, se as pessoas gostam ou não, soube dizer, é outros 500, não é? Mas como é que é possível chegar às pessoas? Eu acho que nós temos de funcionar um bocadinho como um polvo, não é? Não, não pode haver só uma linha de ação, temos de agir de várias formas e em vários sentidos e em vários canais de comunicação. Para um músico que está a começar e que não tem uma editora por trás ou que não tem uma promotora por trás a dar esse apoio, não é, na promoção, o essencial é, primeiro, criar, não é, ter tempo para criar, ter tempo de se dedicar à música, para fazer boa música, para fazer bons arranjos e para ter um produto final muito razoável, mesmo que ainda seja uma demo. E hoje em dia nós temos ferramentas em casa que já nos ajudam. E muito, o meu disco é exemplo disso, foi praticamente todo feito em casa, não é? Só mais uma parte final de pós-produção é que foi com o Ricardo Fialho no estúdio dele, no Inverso Estúdios. Mas a larga maioria das coisas foi feita em casa. Portanto, as pessoas hoje em dia têm recursos e têm ferramentas para fazer, para ter um bom produto musical. Depois disso, é fazer muita investigação. A bola continua a ser uma ferramenta importantíssima para novos artistas. Conhecer os blogs certos. Chatear esses blogs certos, enviar e-mails simples que não tenham muito texto, coisas fáceis de ler, com um ou dois temas que melhor exemplifiquem aquilo que nós estamos a fazer. Fazer o mesmo com algumas editoras lá fora. Não pensarmos pequeno e acharmos que primeiro temos de nos safar cá em Portugal, não. Às vezes é mais fácil começarmos lá fora. Pesquisar essas pequenas editoras indie que muitas vezes apostam mais do que uma major em Portugal, investem mais do que uma major em Portugal. E fazer esse trabalho de formiguinha, de ser chato e de enviar para muitos lados, para aí 1% ou 2%, 3% dos contactos que nós fazemos vão-nos dar resposta. A larga maioria nem sequer olha para aquilo que nós enviamos. Portanto, é um trabalho de paciência e de muita perseverança. Temos de acreditar muito naquilo que estamos a fazer, porque às vezes demora a acontecer alguma coisa. E depois, pronto, e depois é ter também uma pontinha de sorte, não é? Porque a sorte também é importante nestes casos e eu tive a minha pontinha de sorte. E depois, obviamente, que se tiver recursos para fazer videoclipes, tudo isso é importante. Eu já não sei contar a quantidade de músicas que me conquistaram, não à primeira audição, mas a primeira vez que vi o vídeo com a música. Porque há certos vídeos que realmente vendem muito bem a música. Conquistam-nos dessa forma. E depois, a partir daí, as músicas passam a fazer parte de nós e já nós precisamos de ouvir com o vídeo. Portanto, é também uma ferramenta fundamental na parte de comunicação do nosso trabalho. Claro que sim. Quantos temas não andam às vezes na nossa mente e a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o vídeo, não é? Exato. E apesar de estarmos só a ouvir o tema. E a mim acontece então, muito com... Eu estava-me a lembrar agora de um vídeo recente. Eu não gosto de Coldplay, quer dizer, não ouço Coldplay. Acho que ouvi o primeiro disco quando saiu, quando era mais novo, e na altura gostei, mas já não ouço Coldplay há muito tempo e não é um tipo de som que me agrade. Mas eles fizeram um vídeo tão bom, tem um vídeo tão bom neste último single que eu vi, que é o Up and Up, acho eu. Já me lembro bem do nome da música. O vídeo é tão incrível que a música parece que começa a soar melhor. E eu próprio, de repente, já estava a gostar da música só por causa do vídeo, porque o vídeo é realmente inacreditável. É um dos melhores vídeos que eu já vi. Se os ouvintes ainda não conhecem, convido-os a ver, porque vai valer a pena. Thank you. Fazer um aviso à navegação. Estamos a falar com o Luís de Sousa a propósito do seu projeto Mira um Lobo. Já falámos aqui da circunstância em que o disco surge, como foi editado, com a editora internacional, e agora vamos falar ainda sobre o levar ao vivo este disco. Hoje, felizmente, Luís já não dispõe do tempo que tinha quando a sua criação. É verdade que é um disco que praticamente fez todo sozinho. Há pouco referiu da coprodução com o Ricardo Fialho. Podemos dizer que tem o Carlos Costa ainda em algumas guitarras, o Eli Fernandes também nas segundas vozes, e, ou que jogamos saber também, o seu próprio filho vem aqui a ter a colherada, né? A colherada. Sim, sim. Mas agora sim, a verdade é que eventualmente este disco pode ser replicado, ou melhor, interpretado ao vivo. Isto foi uma coisa que lhe surgiu na altura que estava a criá-lo, ou agora são as circunstâncias do momento em que começa a pensar nisso? Sim, na altura não pensei nisso. Aliás, a minha ideia, eu vou ser muito sincero, eu, por norma, a parte que realmente me dá mais prazer é a parte de composição, é a parte da criação e da feitura do próprio disco. Para mim, a parte de estúdio, ou neste caso quarto, né? Fiz o meu, é a parte que eu mais gosto, é o que me dá mais gosto de fazer, é realmente a parte de criação. Agora, também tenho prazer, obviamente, em tocar ao vivo, mas quando criei Mira um Lobo, a minha ideia era que não iria levar o projeto para a estrada. Seria um projeto de estúdio que ia lançar, mas que não ia depois dar suporte ao vivo. A questão é que, efetivamente, quando nós não planeamos, às vezes as coisas começam a acontecer e começa a haver interesse por parte das pessoas em nos ver ao vivo. Os próprios músicos com quem eu habitualmente trabalho, tanto nos MAU como em outras parcerias, têm-me convencido para que se leve este espetáculo ao vivo. E então, neste momento, já há esse plano de entrarmos em ensaios depois do verão, com alguns dos elementos dos Mau e transpor então o disco para um formato banda, não é? Mais orgânico. Eu neste momento ainda não comecei com ensaios porque fui pai do meu segundo filho há muito pouco tempo, há 2 meses. Parabéns. E obrigado. Entretanto também comecei um novo trabalho que me rouba imenso tempo. E não tenho mesmo, não, era impossível, e também não quero estar a perder estes poucos momentos que eu tenho fora do trabalho com a minha família, portanto, não quero perder esta fase, é mais importante do que tudo o resto. E então neste momento é-me completamente impossível tratar já do espetáculo ao vivo e levá-lo já para a estrada. Portanto, depois do verão vamos entrar em ensaios e até ao fim do ano vamos ter de certeza alguns espetáculos de apresentação do disco ao vivo. Só que eu, quando ouvi pela primeira vez este disco, comecei a imaginar, como se fosse um para todos os espetáculos, aquilo que eu gostaria de juntar para fazer uma tarde em que participasse Pira um Lobo. E comecei a pensar um conjunto de bandas que faria um bom cenário para uma tarde, para uma noite. Mas isso leva-nos aqui à fase dos desafios. Para quem estreia aqui na Boa Nova, como é o caso de Luís de Sousa, há um conjunto de 3 desafios. Eu espero que esteja disponível para eles. Força, força. Então vamos ir ao primeiro. Imagine precisamente isso. Um concerto, aqui em Oliveira do Hospital, porque não, e que diriam ao Luís de Sousa para trazer com ele 2 bandas nacionais, ou 2 autores, com quem gostaria de fazer uma tarde de espetáculo para Mira um Lobo. Pois bem, quem é que iria convidar? Eu acho que iria convidar os Ghost Hunts, que é um projeto novo do Pedro Oliveira. Do meu homónimo. Exatamente. E que, pá, que é muito interessante e que eles estão agora a começar a lançar muitas coisas novas e estão a ter alguma atenção e acho que era um tipo de som que se enquadrava perfeitamente com aquilo que eu faço. E depois, se calhar, para fechar a noite, pedi ao Ricardo Fialho, que colabora comigo no disco e que é um excelente produtor de eletrónica e que tem um projeto que se chama Inversos, que eu convido os ouvintes a investigarem. E que é excelente, faz lembrar um bocadinho a Aparato dentro desse universo da eletrónica e que seria perfeito para fechar essa noite. Portanto, primeiro as 2 bandas e depois um DJ set do Ricardo Fialho. Cena internacional e que está a entrar aqui em Portugal via a Vila Formoso e que mal está a entrar, diz, eu não preciso de ter no meu concerto a colaboração de Mira um Lobo. Pois bem, de onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Bom, eu se calhar não vou para a escolha para a minha para que seria a minha banda favorita, ou uma das minhas bandas favoritas. Sim, eu já ouvi dizer que é um fervoroso adepto dos Radiohead, não é? Gosto muito de Radiohead. Uhum. E conquistaram-me novamente, reconquistaram-me com este novo disco. Eu andava um bocado desinteressado nos últimos dois, e com este novo disco realmente agarraram-me por inteiro, porque acho que o disco está fantástico. Uhum. Mas com o tempo nós deixamos de nos agarrar só a uma ou duas bandas, começamos a ouvir. Eu, pelo menos, comigo é assim, eu gosto de muita coisa e já não consigo dizer esta é a minha banda favorita, mas pronto. Mas há algumas que são realmente mais importantes do que as outras. Mas dentro do mesmo género musical, se calhar iria mais para uma Fever Ray, que é a vocalista dos The Knife. Não sei se ela está a pensar voltar a fazer alguma coisa para breve, acho que não, mas pronto, isto como é um sonho, vale tudo. Talvez abrir para Fever Ray, ou então, se calhar mais uns M83, por exemplo, também fariam algum sentido dentro do mesmo género musical. Sim, abrir para um desses dois. Agora o terceiro desafio. Imagine, e no espectro nacional, que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor, e que pedem ao Luís de Sousa que faça uma versão de um tema para integrar esse tal disco de tributo. Pois bem, que autor ou banda nacional gostaria de homenagear e com que tema aqui o faria? Há alguns autores e bandas que me marcaram muito no passado. Os Ornatos Violeta foram muito fortes para mim no meu crescimento. Eu ouvia muito e adorava, era uma das minhas bandas favoritas. Mas depois há outros mais clássicos, não é? Tipo um Sérgio Godinho ou Jorge Palma, que também influenciaram e muito o meu crescimento a nível musical. E depois há um outro, que é o Carlos Peão, o qual eu já tive o privilégio de entrar no disco de tributo ao Carlos Peão, que foi feito já há uns anos valentes, bem, há uns 7 ou 8 anos. E os Mão, na altura, fizeram um tema do Gago, um tema do Carlos Peão. Portanto, eu se calhar iria para o Jorge Palma e fazia uma versão muito diferente do tema Estrela do Mar, que eu gosto muito. Não sei se era maior o desejo ou o espanto. Só sei que por instantes deixei de pensar. Uma chama invisível incendiou-me o peito. Qualquer coisa impossível fez-me acreditar. Em silêncio trocamos segredos e abraços. Inscrevemos no espaço um novo alfabeto. Já passaram mil anos sobre o nosso encontro, mas mil anos são pouco ou nada para a estrela do mar, estrela do mar. Só ele obedece, só ele me conhece, só ele sabe quem sou, no princípio e no fim. Só eu sou fiel e é eu quem me protege quando alguém quer a força ser dono de mim. Que falou Jorge Palma é dos temas que mais gosto. Eu conheço pelo menos várias versões, mas uma que aprecio particularmente, feita pelo Tim do Chutes e Pontapés, num dos seus álbuns a solo, que efetivamente tem uma versão muito interessante deste tema, Estrela do Mar. Não conheço. Mas lhe recomendo que eu vou investigar. Muito bem. Ora, então passou aqui a fase dos desafios com mestria. mas não queria deixar ir embora sem lhe perguntar o seguinte. Hoje, já não, como há pouco disse, não disponho do tempo que teve para criar este primeiro álbum. E agora, tendo em conta a receptividade que ele teve, o que é que se vislumbra em termos de futuro para Mira um Lobo? Não sei, não gosto de fazer planos porque não fiz até aqui e tem corrido bem assim. Vamos continuar assim, ao sabor do vento. Eu sei é que vou sempre precisar de fazer música e mesmo com pouco tempo há sempre espaço para se criar, até porque eu preciso disso, é o meu equilíbrio. Se eu não fizer música não sou uma pessoa feliz. Portanto, isso vai continuar a acontecer, ainda que seja mais a espaço. Se calhar não se consegue ter um novo disco no espaço de um ou dois anos, mas se calhar tem-se num espaço de quatro, logo se verá. E entretanto isto pode crescer e de repente eu posso, sei lá, pode acontecer um milagre e de repente começo a viver da música e tudo se altera, não é? Portanto, não sei, vamos ver. Eu prefiro não planear e deixar que as coisas me apareçam por acaso. A story better left untold. Então agradecer outra vez por estar aqui para com a Rádio Boa Nova e já sabe que vamos saber o que é que vai fazendo para estarmos a par daquilo que é a produção de Luís Sousa. Muito obrigado pelo vosso convite e pela conversa.